Jesus, ao vir ao mundo, antes de iniciar seu ministério, ele já tinha a visão clara do que veio edificar. Já tinha. Por isso nós precisamos entender também, amados, quem nós somos. Toda a visão de um homem e de uma mulher começa com esse entendimento de si mesmo. E eu não estou falando de autoconhecimento ou de autoajuda. Você tem que aprender, meu amado, se localizar no propósito de Deus. Quem sou eu? Quem nós somos? Então, quem eu sou dentro do projeto de Deus? Eu quero dizer uma coisa. Você se torna um filho de Deus. O que você é dentro do projeto de Deus? Foi necessário que o homem fosse regenerado da condição de criatura para a condição de filho. O homem sem Deus, ele é apenas uma criatura de Deus. Mas através de Cristo Jesus, abram lá em João 1:12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é o Pai, Deus nos criou, Deus nos formou, formou todas as coisas debaixo do seu poder, grande poder. Você tem que saber que Deus está acima de todas as coisas. Hoje nós vivemos uma igreja que quer igualar o homem a Deus. Se você pensar, tem muita gente até já ordenando a Deus. Deus, eu te ordeno que faça isso. Meus amados, quem somos nós para ordenar a Deus? Nós temos que colocar na nossa condição. Nós somos uma areinha preciosa, criada por Deus, um ser vivo, criado por Deus, na imensidão daquilo que Deus é, que aprove ao Senhor nos tornar seus filhos. Nos tornar seus filhos. Então, o homem, através de Cristo Jesus, sua condição é restaurada. É restaurada a condição de filho de Deus. Mas ele continua sendo Deus, continua sendo Pai. Nós somos filhos e herdeiros através de Jesus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a centralidade de Jesus, ele está no meio, ele está no centro, ele é o foco da igreja, porque ninguém chega a Deus, ninguém vai cumprir o seu papel junto de Deus, ninguém vai fazer parte do propósito de Deus sem a pessoa de Jesus. Então a centralidade de Cristo Jesus. Mas ele nos tornou seus filhos. Toda a visão e revelação que se segue tem como base a revelação que temos do amor de Deus como seus filhos. Amém? Não adianta nós querermos ter a visão da igreja se nós não temos a visão básica, que é: eu sou filho de Deus. Todos aqui sabem isso? Hein? Ou você acha um bastardo ainda? Ou você se acha alguém excluído? Sabe como que o homem se torna um filho de Deus? Crendo no Senhor Jesus. Como Paulo diz ao carcereiro em Filipos: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quantos creem nisso? Quem tem filhos aqui? Salvo tu e a tua casa. Essa promessa para você, para sua esposa, para os seus filhos, para o teu pai, para a tua mãe. Aleluia! Um filho de Deus, ele entra neste caminho, ele entra pela fé, através de Cristo Jesus, e entra pela porta, que é Cristo Jesus. Aleluia! Porta do batismo, é batizado quem crer e for batizado. Um sinal de Deus. Quem já foi batizado aqui? Amém! Então, só assim, está entrando todo mundo pela porta do aprisco, do propósito de Deus.